caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo aqui no Canal 1. Edição de quarta-feira, dia 4 de junho de 2013. Dia 5, aliás. Uma edição que irá trazer hoje ao nosso auditório música vinda da Hungria. Os anos 80 foram marcados por nomes... Anos 80 e 70 foram marcados por nomes fantásticos que deixaram a sua história na história da música da Hungria. Estou-me a referir a nomes como, por exemplo, os Apostol, ou os Motorrock, por exemplo, ou ainda Kati Kovács, um ícone na música húngara, assim como os Express, ainda que estes com uma existência mais curta. Alo Ajo Lassi Betiare é outro nome que, sem dúvida, faz parte também da música vinda da Hungria. Vamos, ou Ayo Lassie Betiare, neste caso. Vamos conferir alguns destes nomes nesta edição do nosso programa. A música húngara que tem muitas semelhanças com outras músicas europeias. Aliás, algumas das músicas podem até comparar-se bem à música portuguesa, no caso da música de Kati Kovács, A Festas a Kevek. O tema faz-nos reportar, em termos instrumentais, em termos orquestrais, a músicas mais calmas da nossa canção portuguesa. A voz de Kati Kovács faz-nos às vezes reportar aos timbres de Natécia Barreto, ainda que em géneros musicais as duas diferenciem, pelo menos das músicas que aqui vamos ouvir. Também na Tessie tem músicas mais calmas, assim como Kati Kovács tem músicas mais mexidas. Mas a de hoje chama-se A Festas a Kevek. É um tema que é, aliás, bastante conhecido aqui por bandas da Antena Web. Este tema é de 74, é ele que vai abrir esta edição, mas dizer que a música húngara tem algumas semelhanças com outras músicas europeias. Por exemplo, o tema dos Express, que também vamos aqui ouvir, um dos temas, Olyan Jorisik, é um tema que mais se pode comparar à música do Reino Unido, dos anos 80, tipicamente anos 80. Curiosamente, a Hungria foi um dos poucos países que não se deixou contagiar pela dance music, embora também houvesse, como é lógico, mas aqui a música proveniente da Hungria continuou a dominar os tops daquele país naquela altura. Outros países como a Holanda também, enfim, também aconteceu mais ou menos isso. Países como a Holanda, como a própria Alemanha, ainda que dividida naquela altura. E a Hungria, que tem então esta postura em relação à sua própria música e à música internacional. Não quer dizer que não ouvissem, nem que não houvesse os seus adeptos da dance music. Aliás, houve um crescendo, como em todo o mundo, da dance music. E a Hungria não foi exceção. Mas, é como digo, naquela altura, ainda assim, continua a haver uma maior preocupação, um maior interesse por música magiar. E essa música magiar muitas vezes até ia mais pelo rock do que propriamente pela, como é o caso de um dos nomes que nós íamos ouvir, mas não tanto pela dance music. Algumas das músicas, como também vamos aqui ouvir uma dos Motor Rock, precisamente eles fazem também mais lembrar o género britânico. Uma das músicas, que é esta que nós estamos aqui a ouvir, mais até se faz parecer com nomes como Alphaville ou Crowded House em termos de género, não em termos de mudança de atenção. A música nos anos 90 mudou um bocadinho, mas mesmo assim não muito. Mais uma vez a Hungria, e aqui ainda foi mais exceção do que no ano anterior, a Hungria manteve-se um bocadinho à parte da Eurodance, um género que contagiou de uma forma incrível toda a Europa, especialmente. Mas, no caso húngaro, até conseguiram manter-se à parte. No caso de países como a Holanda ou a reunificada Alemanha, já não conseguiram manter-se tão à parte em termos de géneros musicais. Os próprios holandeses e alemães já notaram muito pela dance music e hoje, inclusive, a Holanda é o maior país de dance music do mundo. Mas diziam então que, no caso de... Enfim, da música húngara, surgiram nomes como os República, por exemplo, mas que de facto nada têm a ver com a Eurodance nem com dance music. Embora, é como digo, ela havia e sempre houve, mas nunca ganhou esta dimensão tão grande como noutros países. Enfim, curiosamente, A Hungria acusou de um estatuto muito curioso, porque ainda quando participava nos Jogos Sem Fronteiras, havia todo um estado de graça em relação a este país, que ainda hoje, curiosamente, se mantém. A Hungria passou recentemente por uma fase mais complicada, em termos económicos, mas desde 2010, e até por causa de um não às medidas de austeridade, tem vindo a recuperar sucessivamente a sua postura e presença no mercado e na Europa. Sem mais longas, Kati Kovács, como já disse, com a festa Saka, que será que vai abrir esta edição do nosso Nas Voltas do Globo. Hoje, mais uma vez, a viajarmos não só pelos países, mas também pelas épocas, enfim, que sem dúvida marcaram então a história. Vamos conferir, neste caso, a música húngara. A primeira chama-se A Festa está Kekszvek, mas deixo-lhe aqui outros nomes, como por exemplo este dos Apostol, Gyado Most Achivan, ou por exemplo esta música que também vamos aqui conferir, de Ayola Sepetiare, ou os Express com Orian Yorosik. São nomes que, enfim, vamos conferir nesta edição, e eu volto então a encontrar-me convosco amanhã para fazermos uma viagem mais relacionada com Portugal. Hosszú nappalokon s éjszakákon át feküdt betegen egy szőke hajú kislány. A kislányhoz egyszer egy látogató jött, aki egy festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Festett még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bárki is kérte tőle, sosem adta el pénzzel. Egy szomorú kis leányról, s elhozta a festmény, az ára csak egy mosoly. A kislány erre csendes szóval így válaszol: nagyon köszönöm a képet, s azt, hogy így kedves volt. Sajnálta, hogy műve ennyit ér, elment s elvitte a csodálatos festményt. S csak arra gondolt, vajon mit tegyen, hogy a fecske bár még télen is ott őrizze a fészkét. A kislány elfeledte gyorsan ő, nézte az ablakon át azt a karcsú fecskepárt. A szemközti ház ereszére hullott már, el is repül messze délnek minden vándormadár. Távol jártak, mint a fecskék, de az a kettő itthon maradt. azok itt, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben, kiknek őrizgetjük szellemét, mindazokért egy-egy gyertya égen. Azokért, akik elzárkóztak a jótól, akik nincsenek itt, nem is értenének a szóból, aki barát, de lehet még ellened is, mindazokért egy-egy gyertya égen. Ha sohasem volna el. Égig érjen a fény egész életünkön át, hogy nyithassa két szemét, ki mindig erre vár. Kik ma egyedül ülnek a járdán, kikre család, gyermek, otthon rég nem vált már. És mindenkiért, aki nem lehet itt, mindazokért egy-egy gyertya égen. Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben, és mindazokért, akik nincsenek itt, mindenkiért egy-egy gyertya égen. Hogyha ez még lakható, kiadom, hogyha kell, de neked. Eladom, kiadom most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Most elbúcsúzunk, búcsút intézünk. köszönöm, hogy itt voltatok, hogy ma velünk mulattatok. Szép asszonyok, jó emberek, Isten veletek. Bezár a betyárcsárba, nem szól már a muzsikája, most elbúcsúzunk, búcsút intkezünk. Betyárcsárda, nem szól már a muzsikája, most elbúcsúzunk, búcsút intkezünk. Nem sokára találkozunk, megint együtt mulathatunk, most elbúcsúzunk, búcsút intkezünk. Köszönöm, hogy itt voltatok, hogy ma velünk mulattatok. Szép asszonyok, jó emberek, Isten veletek. Bezár a betyárcsárda, nem szól már a muzsikája, most elbúcsúzunk, búcsút intkezünk. Köszönöm, hogy itt voltatok, hogy ma velünk mulattatok. Szép asszonyok, jó emberek, Isten veletek. Bezár a betyárcsárda, nem szól már a muzsikája, most elbúcsúzunk, búcsút intkezünk. Most elbúcsúzunk, búcsút intkezünk. Most elbúcsúzunk, búcsút intkezünk. Most elbúcsúzunk, búcsút intkezünk. Most elbúcsúzunk, búcsút intkezünk.